Whisky Royal Salu, garrafa de porcelana, gasta 20, 30 mil todo final de semana. Do alto do camarote chovia nota de 100. Eu portava equipamento que nem a polícia tem. Segurança máxima do lado, arsenal muito pesado e o bloco mais afiado. Exército fardado de Lacoste, ponta a ponta na favela, que desafiou a morte para vencer a miséria. E aí, no meu tanque de guerra envelopado, dava pra ficar suave, porque além de ser blindado, ele ainda era uma nave. A fuga da maior operação policial, a cara todo dia estampada no jornal. É dentro do presídio federal que nós reflete, para, analisa e às vezes reconhece. Não existe nada que traz a liberdade, e nem tortura mais cruel do que a saudade. Lá atrás das grades não tem recuperação, só alimenta o ódio que nós tem no coração. Vem, amante do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido. Maquinista do trem bala, odiado e perseguido, porém, mas com sistema desabafando gatilho. Eu não tô desamparado, porque Deus é meu juiz, Jesus Cristo advogado, amém. Nós é amante do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido. Maquinista do trem bala, odiado e perseguido, porém, mas com sistema desabafando gatilho. Eu não tô desamparado, porque Deus é meu juiz, Jesus Cristo advogado. Eu sei que eu botei pra F, não foi nada pessoal, foi assim que eu consegui a patente de general. Com uma vida luxuosa no cenário da pobreza, e lá pelo meu setor já passou várias princesas. Acima de nós só Deus e abaixo só o chão, pois apenas do olhar nós conhece a intenção. Posso até me arrepender, mas me rebaixar jamais. Quem conhece a violência sabe dar valor à paz. Essa é uma história baseada em fatos reais que acontece. A nossa vida é assim, a vida do carioca é assim, totalmente bandida. Vem no refrão, moleque! Amante do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido. Maquinista do trem bala, odiado e perseguido, porém, mas com sistema desabafando gatilho. Eu não tô desamparado, porque Deus é meu juiz, Jesus Cristo advogado, amém. Nós é amante do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido. Maquinista do trem bala, odiado e perseguido, porém, mas com sistema desabafando gatilho. Eu não tô desamparado, porque Deus é meu juiz, Jesus Cristo advogado. Essa é mais uma Vida Bandida, parte 2, amém.